Atenção, senhores passageiros, vai começar o Monocast Show! Começando mais um Monocast Show aqui, para você que acompanha o nosso podcast semanal aí, do blog Monocast Show, ou do podcast, né? Monocast Show, que acho que dá seu primeiro que o blog. Vamos falar essa semana aqui sobre, meu, vamos falar dessa semana sobre mais uma coisa, uma tragédia. Tá acontecendo meio tragédia, cara. Eu queria fazer um programa diferente essa semana. Como semana passada a gente fez um sobre, o último programa foi sobre o Fausto Fante aí, que veio se suicidar. Aí logo depois vi a notícia que o Robbie Williams, cara, se suicidou. Um grande gênio aí, grande ator, o cara mandava muito bem. E aí a gente tava preparando pra começar a escrever, eu tava aqui preparando pra começar a escrever um roteiro, alguma coisa pra fazer um programa sobre o Robbie Williams, pum! Veio um acidente com o avião aí que matou o candidato à presidência Eduardo Campos. E aí, como você já pode ter visto no título do podcast, vai ser sobre acidentes aéreos no cinema, mas aí você vai falar pra mim... Por que você fez isso primeiro? Robbie Williams veio primeiro, tá? Eu já tava com algum texto escrito pra fazer esse programa. Naquela semana que caiu um avião, que sumiu um avião, aí logo em seguida já veio sumiu outro, mas aí veio outro tema por cima, eu fiz outro e hoje eu tava com o texto escrito aqui há muito tempo. Então vamos aí falar sobre os desastres aéreos, acidentes aéreos. Eu vou passar por cima aqui alguns filmes, falar mais detalhadamente de alguns filmes que, se você gostar, você vai lá e assiste, se você não assistiu ainda, porque é muito bom. Se não, você simplesmente fecha o programa, sei lá. De qualquer jeito, deixa um comentário aí, faça alguma sugestão, alguma crítica, para mim ter um feedback do que vocês estão achando do programa. Ultimamente, os últimos episódios, a gente tem tido bastante download, estou até surpreso, né? Fui até surpreendido. O episódio de Guardiões da Galáxia, cheio de spoiler que eu pedi pra turma não ouvir, é o mais baixado. Muito legal, muito legal. E eu vou vai ser isso então o programa hoje. Vou falar alguns acidentes aéreos de alguns filmes. E se você gostar, assista. Se você não gostar, não assista. O problema é seu. Eu vou mandar aqui. Eu tenho dois sons hoje pra mandar. Que já tá. Acho que desde o programa número 12 ou número 13, que era pra me ter tocado, não deu certo. Porque já tinha outras coisas na frente. E os outros eu não coloquei música e tal. Eu vou mandar hoje esses dois sons para os meus amigos aí que pediram. Muito obrigado. E o primeiro som que eu vou mandar aí, se você não gostar de música muito pesada, por favor, só pule, não feche o programa. Eu vou mandar uma música aí da banda Trivium, que eu gosto muito. Música aí em Waves, que foi pedida aí pelo meu amigo Michael Chimps. Valeu, Michael. A gente vai mandar um em Waves aí. E a gente já volta. We'll be right back. Bom, estamos de volta aqui para falar sobre alguns filmes com acidentes aéreos e tragédias. Eu vou passar meio por cima, assim, em cima de uns dois, de alguns. Eu vou só citar o título e nem falar tanto. E alguns outros eu vou comentar um pouquinho mais, para quem quiser conhecer, quem quiser ver. Vai ser isso o programa. Eu vou tentar fazer rápido para não ficar muito extenso, para não encher o saco de ninguém. E vamos lá então. Um dos filmes que eu queria falar aqui, já, assim, filmes com acidente tem vários. Você pode pegar aí, desde filme de super-herói, que tem aquele filme do Capitão América, o primeiro, que no final não é bem assim um avião, né? Mas é um desastre aéreo que tem no final. O filme não gira em torno disso, mas tem um acidentezinho ali, que é que nem o filme Guerra Mundial Z, que apesar de ser um filme de zumbis, infecção e tudo mais, também tem um acidente aéreo que está muito bem produzido ali no final. Clube da Luta também tem cenas de desastre aéreo. O Presságio, do Nicolas Cage, com o Nicolas Cage, tem uma cena muito foda, que eu acho assim, uma cena muito foda que tem de acidente, apesar também de não girar em torno. E também temos, podemos aqui falar até de série, né? Temos o Lost, que acontece logo no começo, o acidente de avião, e aí a série meio que gira em torno disso, né? Por culpa do acidente, todos ficam ali na ilha e tal, e a história vai sendo construída devido ao acidente de avião. Também temos aí, podemos falar, Premonição 1 também, que é bem, pode-se dizer quase que a base é o acidente. Tem o Con Air, que é um filme muito foda. Se você não assistiu o Con Air também, que é com o Nicolas Cage, assista. Voo da Fênix também, assisti, achei muito fodido. Náufrago, que apesar de não girar em torno do acidente, o acidente é bem importante no começo do filme. Ele fica preso lá na ilha e tá por causa do acidente. Vamos falar aqui um pouco sobre, um pouco mais detalhadamente, sobre alguns filmes que tem acidente aéreo que eu gostei muito, que eu recomendo. Que, como eu digo, a minha opinião não é a palavra final. Se você não gosta da minha opinião, se você discorda, deixa aí nos comentários. Fala aí que a gente vai conversar. O programa é pra isso, pra ouvir a opinião de todo mundo. Bom, um filme que eu gosto muito, uma série que eu gosto muito, que os últimos filmes não foram aquele uau, que legal, mas que os primeiros são show de bola. Um deles que eu gosto muito que tem acidente aéreo é o Duro de Matar 2, que é um filme de 1990, onde que tem uns terroristas, ele toma um aeroporto de Washington. E eles ficam ameaçando de derrubar o avião e tal. E aí, no meio dessa confusão, quem tá lá? O John McClane, nosso querido Bruce Willis. É, ele tava esperando o voo da mulher dele e tal, aí ele tem que, né, entrar em ação pra evitar que derrubem o avião da mulher dele. O filme, ele teve um orçamento de 70 milhões e ele fez mais ou menos os 239 milhões no mundo, sendo que foi 117 milhões só nos Estados Unidos. Então, já viu aí pelos números, não é um filme ruim, você deve assistir, que é muito bom, que eu gosto muito e eu recomendo. Duro de Matar 2 com Bruce Willis. Bom, temos também aí um filme chamado Voo United 93. Ele é um filmaço e ele mostra a história do voo que caiu na Pensilvânia durante aqueles ataques do 11 de setembro e tal, que teve os aviões que bateram na torre e teve os aviões que caíram em outros lugares subsequentemente e tal. Bom, esse filme, ele mostra a história, né, do pessoal que tá dentro do avião, a tensão que foi e tudo mais, desde da hora da decolagem até na hora que caiu o avião na Pensilvânia, que foi uma tragédia que ninguém nunca mais esqueceu, 11 de setembro. Recomendadíssimo, Voo United 93. Bom, eu vou mandar mais um som aí, que foi pedido aí pelo um amigo meu, o Gabriel Paparote, meu amigo Bolinho. Ele pediu uma música que eu vou mandar aqui. Já vou pedir desculpa pra ele, pro Mike, que eu não pude tocar antes mesmo, por causa dos episódios que foram acontecendo e tal. Eu não toquei música no do Falso Fante. Nas outras que eu toquei, era a música que tava na frente. Mas eu estou tocando aqui, espero que vocês ouçam o programa e gostem. E a música que o Bolinho pediu aí, Darude Sandstorm. E eu já volto. We'll be right back. Vamos, galera, vou tentar fazer já a parte final aqui, só falar mais uns dois filmes que são bem bacanas, que eu recomendo, que tem desastres aéreos, desastres, acidentes. E se você chegou no meio do programa e não está entendendo por que o programa é sobre desastres aéreos, sobre acidentes aéreos, aconteceu aí, teve... acho que já faz quase um mês ou umas 3 semanas aí, sumiu um avião, aí logo depois sumiu outro, né? Aí ficamos aí um tempinho, né? Até o Cid fez uma brincadeira, o Cid do Nossauro fez uma brincadeira, escreveu lá no Twitter dele: nossa, caramba, faz tempo que não acontece acidente de avião. Por quê? Toda semana tava tendo um, né? A gente já tava partindo pra uma semana sem incidentes quando, infelizmente, o avião aí que estava com a equipe, né, fotógrafo, pessoal de filmagem e tal, assessor do candidato à presidência Eduardo Campos, caiu em Santos e matou. Porra, eu ia votar nele, cara. Tô querendo aqui influenciar o voto de ninguém. Se você vota na Dilma, se você vota no outro, que eu me esqueci o nome agora, porque política é um saco, mas se você votar num deles, em um desses dois, tudo bem, eu respeito, mas eu iria votar nele. Acho que ele era meio que a única opção fora... Ah, lembrei, o Aécio Never, né? Que a galera faz uma... O Aécio Neves, que a galera faz uma brincadeira aí na internet. Eu não vou votar nesses dois. Provavelmente vai ter que votar. Vai ser a Marina que vai ficar, mas... vamos parar de falar de política aqui, né? Que não é o foco do nosso programa. Vamos terminar aí de falar um pouco sobre acidentes aéreos no cinema. Claro, tem... 1.001 filmes que a gente podia ficar falando aqui horas e horas. Serpente, tava lembrando aqui dos Serpentes a Bordo, mas parece com uma bosta o filme, né? Tem vários que eu podia ficar horas e horas, mas para o programa não ficar muito comprido, né? Vocês ouvirem aí, pessoal que tá ouvindo, muito obrigado. A gente vai dar um jeito de encurtar as coisas aí. Bom, vamos lá. Fala mais um filme aqui muito legal, um filme de 2004, do Martin Scorsese, que é o Aviador, que é o filme lá com o Leonardo DiCaprio. Eu tô pra assistir esse filme, eu já comecei a assistir ele algumas vezes, mas ele é muito extenso, e toda vez que passa é tarde lá na TV. Eu tô pra alugar ele no final de semana pra assistir, porque eu tô muito interessado. Você vai falar: Danilo, você vai fazer um programa e não assiste o filme que você vai falar. É a vida, né? Mas eu aconselho, porque até onde eu já vi, até onde eu já li, é muito bom. E é do Martin Scorsese, né? É bom. Bom, esse filme, ele conta a história do milionário Howard Hughes. Se eu falar errado aqui, por favor, me corrijam. Que ele ficou rico já jovem. Então, devido a uma herança que ele recebeu do pai dele, ele viveu em Los Angeles, onde que ele investiu em cinema, só que ele também curtia aviação, ele era apaixonado, então ele investiu um pouco dessa grana do tempo dele com aviação. Bom, ele se envolveu com algumas atrizes e tal, uma delas foi, que morreu já, a Eva Gardner, que era considerada uma das mais belas atrizes da história do cinema, mito. Bom, o Howard, ele tinha uma grande rivalidade com Juan, eu suponho que se diga assim, Juan Trip. Ele era o presidente da maior concorrente, empresa concorrente com a empresa dele, que era a Panam, que se eu não me engano, essa Panam até aparece no filme do Prenda-me Se For Capaz, também com o Leonardo DiCaprio, que é outro filme que é excelente. Bom, o filme, ele conta até mais ou menos o dia do voo do avião do Howard, que ele construiu um avião gigantesco, assim, que se eu não me engano ele fez até um único voo, só tinha um avião desse, que era o Hughes H4 Hércules, H4, né, provavelmente se pronuncia em inglês. Mas ele, o filme mostra até essa parte aí, mais ou menos, da, quando ele põe um avião dele no ar lá, né? Você sabe, né? Martin Scorsese, filme muito bom, recomendadíssimo. E eu estou recomendando às cegas pra você ver, porque o filme é bom. Assista, ele é meio comprido. Se não tiver com muito tempo disponível, não compensa. Mas se tiver com o tempinho sobrando, vai lá, assiste. Filme muito bom. E o último que eu quero falar aqui é um filme que, puta, é show de bola. Ele é meio antigo, mas ele é muito foda. É um filme de 93. É o Alive. Nossa, esse filme é foda. Porque ele é baseado em fatos reais, né? Ele é feito pelo Frank Marshall. Ele foi baseado no livro Alive, Story of the Survivors. Ele traz o depoimento dos sobreviventes do acidente de avião que aconteceu com um time de rugby do Uruguai. Que puta, a história é muito foda, cara. É, o acidente, esse acidente aconteceu em 72, nos Andes. O time, ele tava indo pro Chile, pra uma partida amistosa. Eles iam jogar lá, né, esse time de rugby. E aí deu chabu lá, deu ruim na nave, né, porque é máquina, né, uma hora ou outra vai dar ruim, vai dar problema. E aí a nave caiu na neve. E fodeu, né, você imagina. Cair na neve, no, nos Andes, né, em 72, não tinha nem como os caras fazer, entrar no Facebook pra falar, olha, estamos aqui, não... Então os caras ficaram presos lá. E o mais foda, que acho que essa é uma das coisas que mais marcou essa história e esse filme, é que depois de um tempo que os caras ficaram presos na neve, os caras estavam com fome e tal, pá, e aí eles tiveram que começar a comer os restos dos corpos dos amigos que estavam mortos. Imagine você aí, garotinho juvenil, ter que comer o resto do corpo do seu amigo pra sobreviver. Foda. Bom, aconselho muito. Esse filme é muito show, cara. Chama Live. Eu não sei. Eu preciso dar uma olhada como que ficou a versão dele em português, cara. Que eu não sei. É, em português ficou Vivos, né? Pelo menos. É, alguns que tem, pelo menos não colocaram tanta coisa, né? Ficou simplesmente Vivos. Bom, é um filme recomendadíssimo, como eu já disse, assistam, é muito bom, né? E cuidado aí se você for viajar de avião, né? Eu não sei, eu nunca viajei, diz que é o meio mais seguro de se viajar, mas ultimamente a gente tem visto aí, né? Avião desaparecendo, avião caindo no meio da cidade, né? Uma coisa que tá foda. Eu, por enquanto, eu prefiro ir de carro ou de ônibus. Ou sei lá, de a pé, de jegue, mas de avião, né? Tá foda. Bom, o programa da semana foi isso. Eu não quis me estender muito, falar muito, pra não ficar chato, né? Não ficar comprido, ninguém ouvir, todo mundo reclamar. Mas é isso. Se você gostou, comente, deixe seu feedback aí pra me saber quem é você, quem é a pessoa que está por trás do download, que está por trás de tudo aí dos nossos dados. Bom, estava rolando lá no site a promoção do livro do Código da Vinci. Bom, eu vou sorteá-lo agora, estou aqui, né? Claro que vai ter edição até sair, mas nesse momento eu estou entrando na página do Monocast Show e vou sorteá-lo. A pessoa que ganhar já vai receber a mensagem dela lá, então independentemente se ela ouviu o programa ou não, ela vai saber que ela ganhou. Bom, e também estava tendo a promoção, a promoção do pôster do Darth Vader, que eu coloquei lá para quem enviasse a melhor arte, né? Que tivesse a ver com o Monocast, eu ia dar um belo pôster do Darth Vader e ninguém participou. Valeu aí, galera. Mas a promoção está rolando. Se você quiser enviar uma arte de qualquer natureza ela que seja, mas que tenha, faça menção ao programa, né? A mim, o apresentador que vos fala, eu vou dar aí para você um pôster do Darth Vader. Bom, eu vou sortear, vamos ver quem que vai ser o vencedor, né? Quem que vai ganhar este livro maravilhoso, O Código da Vinci. E vamos lá, vou colocar aqui, tirar, está sorteando para provar que... E vamos ver quem que foi o vencedor, que ganhou o livro, né? O Código da Vinci. E rufem os tambores... Vencedor, na verdade tivemos uma vencedora, Maiele Lopes. Maiele Lopes, provavelmente você não vai estar ouvindo o programa, mas se você estiver, parabéns, nós já provavelmente a essa altura já vamos ter entrado em contato com você. Muito obrigado por ter participado, não descurta a página do Monocast, porque em breve vai ter mais sorteios. Provavelmente o próximo sorteio será do livro A Culpa das Estrelas. Pois é, amiguinhos. Bom, é isso, galera. O programa de hoje foi isso. Envie seus e-mails, suas artes, sugestões, pedidos de música para monocastshow@hotmail.com. E também tem o Facebook, facebook.com/monocastshow. Se você quiser procurar a gente no Google Plus, também vai ser a mesma coisa, monocastshow, só pesquisar lá. E é isso, até a semana que vem. Cuidado com o voo de avião. Tente não morrer, esteja vivo para a semana que vem. E tchau!